dia normal, mas algo sobrenatural estava para acontecer. Pelas ruas da cidade seguia o cortejo de um funeral. De um lado vem vindo uma multidão, corações alegres e cheios de fé, acabaram de assistir mais um grande milagre do homem de Nazaré. Vem vindo uma outra multidão, mas o que se ouve são vozes de pranto, e o que se vê são pessoas chorando. Um moço morreu e agora é a hora do seu corpo sepultar. A tristeza caminha rumo à alegria, a esperança caminha rumo ao desespero. De um lado Jesus e do outro o morto, a vida e a morte agora se encontram. Todos param pra ver o que vai acontecer. Jesus fita a olhar da viúva que perdeu seu filho e agora está em pranto. Ele fala, não chores, toca na mão do esquife e traz de volta a vida aquele moço. Cancela o funeral, o morto reviveu, encerra o cortejo, todo luto acabou. Põe o caixão fora e pode fechar a copa, não tem morto pra enterrar porque o milagre aconteceu. Cancela o funeral, a data foi mudada, a morte desse morto acaba de ser adiada. Jesus chegou e não foi pra lamentar, veio pra fazer milagre, fez o morto levantar. Quando ele chega o pranto vira festa, quando ele chega a morte dá lugar à vida. Quando ele chega tudo se transforma, e até a tristeza salta de alegria. Caminha rumo à alegria, a esperança caminha rumo ao desespero. De um lado Jesus e do outro o morto, a vida e a morte agora se encontram. Todos param pra ver o que vai acontecer. Jesus fita a olhar da viúva que perdeu seu filho e agora está em pranto. Ele fala, não chores, toca na mão do esquife e traz de volta a vida aquele morto. Cancela o funeral, o morto reviveu, encerra o cortejo, todo luto acabou. Põe o caixão fora e pode fechar a cova, não tem morto pra enterrar porque o milagre aconteceu. Cancela o funeral, a data foi mudada, a morte desse morto acaba de ser adiada. Jesus chegou e não foi pra lamentar, veio pra fazer milagre, fez o morto levantar. Ministérios enterrados vejo ressurgir, com um sonho e autoridade para Deus usar. Sonhos que morreram dentro do seu coração já estão ganhando vida, agora é só realizar. Mal que era para a morte já vejo sair, a esperança sepultada Deus vai restaurar. Desenganados pela medicina vão sair, daqui curados e ousados pra testemunhar. Cancela o funeral, o morto reviveu, encerra o cortejo, todo luto acabou. Põe o caixão fora e pode fechar a cova, não tem morto pra enterrar porque o milagre aconteceu. Cancela o funeral, a data foi mudada, a morte desse morto acaba de ser adiada. Jesus chegou e não foi pra lamentar, veio pra fazer milagre, fez o morto levantar. Quando ele chega o pranto vira festa, quando ele chega a morte dá lugar à vida. Quando ele chega tudo se transforma, e até a tristeza salta de alegria. Cancela o funeral,